Houston no 0 no 2. Bill no 0 no 2. We are ready for takeoff. Roger, go 1096. Cleared for takeoff runway 10, wind 080 degrees, 07 knots. Clear for takeoff runway 10, go 1096. Será que mantém a Lagoinha para ajudar, Pepe? Diante 1247. Cinco, chame centro Recife, frequência 1251. 1251, agora com centro Recife, boa noite. 6310, vou ir no meu Fox 018. Direto no meu Fox 018, né? 6310. Go 10906, Gol 927, contact departure 120.8. Contact departure 120.8, go 1096, hello? Hello. Zero, acione identificação, autorizado via Bosch, desça para o nível 060, ajuste no 0 no 2. Via Bosch, 060, no 0 no 2, ajuste. So the departure, good evening, go 1096, pass now 1400. Go 1096, radar contact quad level 370, one depart. Climb 370, one departure, go 1096. Paulo da Sistema 0, curva esquerda, um traço azul, volta com fundo urbano, código transponder 5225 e o controle operando por avenida de Paulo. Tá, 3305, o atendimento correto, chama pronto no portão 05. Meu nome é 310, chame Centro Recife, frequência 12545. 245, boa noite, né? 303, é 310. Go 1096, climb and maintain level 350. Climb to 350, go 1096. Ano 235, aciona identificação via BOMF, desce para 070, ajuste 1012. Via BOMF, ajuste, descendo para 070, 0012. O Rio 9810, o senhor vai ter condições de cumprir a restrição da chegada? É, foi pedido para nós reduzirmos a gente, eu ok. Você tem bônus, né? Altitude. Ok, pode reduzir agora, né? Altitude, restrição de altitude. Azul 2782, autorizado em ADS, reporte localizador, ajuste no 012. Coordenado localizador 2782. Report chegou, 1096. Go ahead. Responsible to fly to Parkway intersection. Maintain mom departure. Roger. Azul 2782, se possível retarde a redução na aproximação. Vai retardar um pouquinho. Boa 096, Coronel Recife Center, frequência 12545. Coronel Recife Center, 12545, voo 1096. Voo 246, reduza para 1970 mais. Reduzindo o 1246. 1980, redução para 190. Reduzindo para 1909 e 1980. 1276, autorizado 2000 pés, número 2, autorizado NS, ajuste no 0 no 2. Estabilizado 2782. 782, chame a torre 1-8-9-5. 1895, 2782. 1246, desça para 2000, autorizado NS. 2000 autorizado IRS, reduzindo o voo 246. E o 9890, desce para 3000 pés, sem restrições, ajuste no 0, 1 no 1. 3000 pés, no 0, 1 no 1, sem restrição, Rio 9890. Torre Salvador, boa noite, Azul 2782. Boa noite, Azul 2782. Está livre o pouso na 10. Vento 070 graus, 5 nós. Livre o pouso, 2782. Controle Salvador, mamãe de Rio, 5972, com informação, Romeu. 972, via Bonf, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, aciona identificação. 2000 pés, via Bonf, com ajuste 1012, aciona identificação, 5972. 1246, efetuando desvio. Desvio? Estou interceptando DNF. Eu tá mais de uma milha à direita do perfil da chegada. Eu sugiro o senhor calibrar o seu radar. Eu estou no perfil exatamente da carta, interceptando o local. Estou estabilizado no LS agora, no 246. Eu vou ter que pedir as 10 aeronaves que eu aproximei para calibrar também. Eu não sei, eu estou avistando a pista e estou alinhado. O senhor me tem na lateral do alinhamento? Agora o senhor está interceptando o LS. Eu me referi ao alinhamento entre Pelô e Duna. O senhor se afastou. Com curva pela direita, mais de uma milha. Rio 9890, reduza para 170 nós, desça para 2000 pés, autorizado LS. Nativo descendo para 2000, reduzindo para 1709, Rio 9810, é autorizado LS. Com 246, chame a torre 198, decimal 95. 295, 246. Azul 4235, reduza para 200 nós, autorizado 2000 pés. 200, reduzindo 2000 pés, tá perfeito. Controle, confirme a frequência da torre para o voo 246. 118, decimal 95. Torre Salvador, boa noite, voo 246, final 10 embaixo de trabalho. Nós, voo 246, guarde autorização de pouso. 246. Azul 2782, no solo 3 nós, chame o solo 219. 219, boa. Azul 2782, táxi autorizado via Alfa, Kilo, até o 43, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, 43, ficará atento, 2782. 0, Rio. 8 no 0, chame a torre 198, decimal 95. 198, 95, grato. Salvador, Rio 98, 10, final, baixar a travada. Ok, Rio 98, 10, continue na aproximação e aguarde pista livre. É, no 888, ação de identificação autorizada via Bosch, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 1. Do solo 41, chame o solo 21, onda. Solo 21, onda. O Rio 98 no 0, livre pouso, não, no 0, vento 070 graus, 05 nós. Livre pouso, Rio 98, no 0. Uno 246, táxi de Alfa, reportante de Juliette. Alfa vai reportar de Juliette. Está para 2-3. Tirou a esposa. Está para 2-3-5, visual. Está para 2-3-5, copiou? Ah, negativo. Usa para aproximação e chama a torre 198, decimal 95. 295, reduzindo para 265. Torre Salvador Azul para 235, alter marca, estabilizado, baixou e travou, visual. 4235, aguarde pista livre. Aguarde pista livre para 235. Para ingresso na Juliette, voo no 246. Voo no 246, Juliette, portão 02. Juliette, 02. Rio 98 no 1, táxi via Alfa, Kilo, até o Pat 3, atento ao sinalizador. aproxima até a ponte 3, acende o sinalizador, 198. 0, vento 70 graus, 05 nós. Depois no 0 para 265. Europa 084, ready to copy? Ready to copy, Europa 084. Europa 084, cleared to Madrid, flight level 370, via UPZulu 17 after according our flight plan route. Runway 10 after departure turn left, Poca departure, Aru transition, Skok 5527, Salvador approach 120.8. Autorizado Bria, chegada Mari, é o 50, 1012, 70, and then follow the airway Upper Zulu 17, Maitland route, then runway 10, after the partial left and Puka, Aru transition, 5527 is the spot. Another approach, 120.8, Europa 084. Europa 084, read back correct, report to ready for pushback and startup. We are now all ready for pushback and startup, Europa 084. O 970, a sua identificação autorizado. Via Mari para o 060, ajuste no 02. Rio 9890, posição é 6, Romeu no Pat 3. Mas tem posição 6, Romeu no Pat 3, 597. Azul 4235, mantém a posição de Tata Cruz Juliette. Localizador da 10, Rio Silva 72. 972, chama a torre 1895. 895, 5972. 888, condições de voadura. Bom, 888, condições de voadura. Foi Duna, desça 2.000 pés, autorizado IRS, ajuste no 0 no 2. No 0 no 2, 3.000, autorizado IRS, bom, no 8.8.2. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972, passou externo, full ILS, passo travado. Boa noite, Rio 5972, tem livre pouso na 10, o vento 070 graus, 05 nós. Autorizado pouso na 10, 5972. Europa 084, aproveite taxi at the holding point runway 10 via Manapra and taxi India at the holding point Tower 118 small 95 QNH 1012. Okay, we understood taxi to the holding point runway 10 via India then Alpha, QNH 1012 and say again the frequency reaching the holding point. Tower 118.95. Okay, so reaching the holding point tower on 118.95 Europa 084. Ono 70, desce para 3 mil pés, 10 no 2. Realizado 3 mil pés, 1012, ou 1970. 1970, desta via, vale para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2. Desce para 2 mil via, vale com 1012, 1970. Uno 170, reduza para 2009. Reduzido, né? Fazo. Cinco 972 no solo 53. Chame o solo 2-1-1. 2-1-1-5972. 040. Firma 40, 1-70. 5971 livrou, 1-8, 10. Rio 5972, táxi autorizado via Alfa Kilo, até o Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pat 3, estaria atento ao sinalizador, 5972. Azul 4235, autorizado Juliette, portão 09. Juliette, portão 9, 4235. Como 70, autorizado 2 mil pés, nesta pro intercepta e reduz para 1809. Está reduzindo, na flor está autorizado o interceptor localizador e desce 2011. 888 com referências, desce 1.710. Com referência 1.700 ou 1.882. Tá 3305, está autorizado no 05, chama táxi. Está autorizado, está 3305. Europa 084, tá? Europa 084, Tower. Oito oito oito, infelizmente, a aeronave da Europa, ela ultrapassou o ponto de espera, o senhor terá que fazer a aproximação perdida. O 970, se tiver condições, inicia a órbita em Tuna. Você vai fazer na presente posição, vai efetuar uma espera aqui. Affirmative, maintain position and stand by to enter on the runway, okay? Só de posição, não é para perdida para 2000, voo 982. 1970, o senhor espera não necessariamente intacto, a posição que for melhor para o senhor. Pode manter a proa 035, voo 970. Pode manter a proa. Mantém 035, 970. O tráfego vai decolar então, né? Afirmativo, 888 atingindo 2000, curva à esquerda, proa 330. Esquerda 330, no 888. Afirmativo, o gol no 170 continua descido para 2000. Vai descer 2000. Patinho, o senhor vai só fazer essa órbita e interceptar o localizador novamente. Patinho. O Gol 970 desce para 3000 pés e provavelmente terá que fazer uma órbita, se possível, aí próximo ao localizador, só para aguardar o sequenciamento. Positivo, desce para 3000 e efetua uma órbita próximo ao localizador. Gol 1970. Já está decolando ou? Perguntou? 1170. É, a aeronave está decolando, o senhor vai interceptar o lote e vai aproximar. O 1170. Localizador de novo. Controle, a aeronave foi autorizada a decolar e não decolou? Confirmo para o 1888. É, as aeronaves internacionais, eu acho que tem um problema aí com o nosso ponto de espera, ou o nosso ponto de espera tem um problema sério aí para eles entenderem. Então já ocorreu várias vezes, já parou há um bom tempo, mas voltou a acontecer nesse momento. Estou aí orientado a manter o ponto de espera, mas ele ultrapassou. Tá certo. É, nosso número de pouso agora é qual? Hã? 1888, tá mantendo a proa 330, 2000 pés. O senhor vai ser o número 3, o número 1 já está interceptando o lock, o número 2 vai ser vetorado atrás e o senhor encaixa como número 3. Fazer o que, né? Tá certo, na escuta aí. Tem o 98 decimal 95, ajustando a 011. Pátio, Índia, ponta de espera, 2.94.011 agora, projeto outro para 3.3.3.3. O 970, desça para 2.000 pés. Desce para 2.000, 1.970. 1.888, curva esquerda para o 2.70. Esquerda 2.70, 1.888. O 970 para interceptar o localizador, curva direita na proa 140. Direita 40 com 970. O 1170 estabilizado? Afirmativo. O 1170 estabilizado? Afirmativo. Da torre 118, principal 95. 95, obrigado, boa noite. 1888, curva esquerda para o 250. Esquerda 250, 1888. 0 está 7 milhas. 1-1-7-0, noite livre pouso na 1-0, o vento é 060 graus com 4 nós. Livre pouso na 10, 1-1-7-0. Estabilizou, voo 970. 970, complete LS, chama torre 118, decimal 95. 895, grato, 970. Então, Salvador, voo 970, agora passou do nada. 970, continue na final, dá 1-0, aguarde pista livre. Aguardando 970. Salvador, 13305, boa noite. Ponto de terra, 104. 3305, mantenha o ponto de espera. Mantendo. Salvador, 84, Major Contact, level 370, vai a Puca de Parque. Vai, Miller, 370, Puca de Parque, vai a partir de fora. 888 para o localizador, esquerda 150. Esquerda 150, para o lote 1288. Boa noite, Azul. 5001 na frente da Romeu. Autorização Guarulhos nível 3, 2A. Azul 5001, autorizado Guarulhos. Via Pesulona 0, Tetalbaté nível 3, 2A. Decola da Pistona 0 após a decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5544, controle 120, decimal 8. Zero, curva direita na Dael, Leda, Mostra, Otozulu, 1-0, Taubaté. Transponder 5544, contorno 20, decimal 8 para Azul 5001 na posição 1. Azul 5001, cotejamento correto, chama pronto para o pushback acionamento. Chamará como pronto, Azul 5001. Sou 1170, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Juliette 10. Torre 1895. 1895, muito obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, gol no 888. Lógico, gol no 888, continue na final, aguarde pista livre, ajuste 1-0 no 9. 1-0 no 9, aguarda livre, gol no 888. 1970 no solo 06, direita 1211 no solo. Voo no 888, livre pouso não no zero, vento é 040 graus, 04 nós. Livre pouso, voo no 888. Voo no 970, táxi de Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07. Voo 970. Do 4959, confirme o nível solicitado. 40. 64, calma, receive center, frequency 12545. Receive center, 12545, eu passei 8. Lima tem 1-0. Lima tem 1-0. No 888 no solo aos 09, ao livrar à direita, 211, solo. 211, ao livrar, voo no 888. É, só uma informação do voo no 888, a aeronave entrou sem autorização na pista, foi? Pra fazer o relatório aqui. Positivo, o A330 aí da Europa passou muito ponto de espera e já tava quase que na Bravo, já completamente dentro da pista. Voo 988. Ah, sim, sem autorização aí, né? É, foi autorizado aqui pelo solo, quando chegar no ponto de espera, chamar a torre, porém o mesmo passou o ponto de espera, sem contato com a gente, e só chamou quando já estava próximo da Bravo, ok? Tá certo, obrigado. E só para deixar gravado aqui também, a torre tentou 4 chamadas durante o táxi da aeronave, ok? E sem resposta. Tá certo, obrigado. 3305, decolagem autorizada para 10, o vento 040 graus, 49. Decolagem 10, 288, poderia confirmar a frequência de solo? 1-2-1-1, 1-8-8-8. 2-1-1, obrigado, boa noite novamente. Boa noite. Salve Salvador, boa noite, voo 1-8-8-8. 1-8-8-8, Alfa Kilo, até o Pat 3, a posição é a 2 Lima. Alfa Kilo para o Pat 3, 2 Lima, posição, voo no 888. Muito obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite, na 3305, decolou na saída PUCA, passa 1200 com referência. Após a decolagem, curva direita na saída Coral, intercepta Golf 677. Transponder 0271 no controle 120.8. Gel 40 na perfil da Coral, curva direita, Golf 677, 0271 no transponder, percebe no controle 4959 Azul. Azul 4959, cotejamento correto, chama quando pronto para o pushback acionamento. Certo. Câmbio 224, autorizado LS, ajuste no 0 no 11. Autorizado LS, porta lá estabilizado na 224. Xanã 6224, visual algum campo. Xanã 6285. 295. Torre Salvador, muito boa noite. Xanã 6224, visual algum campo, agora interceptando o localizador. Xanã 6224, boa noite. Livre o pouso na 10, venta 030 graus, 03 nós. Livre pouso na 10 acionamento 224. É 3305, chame centro Recife, frequência 12545. 2545, obrigado, bom trabalho. Na 6224 no solo, aos 20, chame o solo, 211. 211. Solo, Salvador, boa noite, chame a Armeia. 224, nossa, escuta. Xenai 6224, táxi de Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, para o portão 03, Xenai 6224. Paulo Rio 5972, com a informação Romeu 340 Galeão. Rio 5972, autorizado Galeão, nível 340, via Upper Whiskey 50, decolado da pista 10, faz a decolagem curva direita na saída da El Leda, Bidev. Transponder 5546, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão 340, Upper Whiskey 50, decolada 10, com a primeira curva à direita. Saindo pela Dael, Leda, Pibete. 5546, transponder 120.8, é o controle Rio 5972. Rio 5972, cotejamento correto, chama pronto no Pat 3. Botarei pronto no Pat 3, 5972. Solo, Salvador, o azul para 5001, na posição 1, pronto para push back acionamento. Azul 5001, aguarda para o push.